Foxtrot, Golden Point, Taxiway, Papa, Altimeter 1014, Papa Romeo, Alpha Echo Foxtrot. Autorizado o pouso do voo no 737? Negativo, está autorizado, informe estabilizado. 737. Voo no 270, informe estabilizado, final do procedimento. Ele é FXWAY, descendo para 2000 pés, ajuste 1014. Vamos lá, estabilizado, voo 270. O 207 Rio de Janeiro está autorizado, 360, decola 10, curva direita, saída da EL, Leda, e após Leda voa Bidev, o controle opera em 199 decimal 8, aciona 5407, coteja. Correto. Quando plantão e pulso acionamento no 09. Rodou o 1738. Bom dia. Afirmativo, gol no 738, já embaixo travado? Foi embaixo checado. Afirmativo, altímetro 10, 14 no altímetro, 120 graus com 09 nós, livre pouso, pista 10, 120 com 09, gol no 738. No 738. Alpha X Foxtrot maintain position, have the Boeing 737-800 after go pump and on short final on A10. Alfa Echo Foxtrot. Okay, after takeoff, maintain runway heading until 3,000 feet after Mount Departure. Alpha Foxtrot, wind 120 degrees with 10 knots, clear takeoff runway 17. 1-2, autonomia 03-11, alternando Salvador. Copiar, taxi via Índia Alfa, bom espera, torre 18, decimal, meia. O gol no 260. Via Índia Alfa, bom espera, 118, decimal, meia. Gol 126. Gol 270. Gol 270, completo final, chame 2, 118,6. 18,6, 270. Confirme. Gente, obrigado, bom dia. Ah, bom dia. O Salvador, o seu 3895, fez aquilo, autorização Guarulhos. 3895, muito bom dia, Guarulhos, aprovado 340, via Upperwisk 50. Decola 10, curva à direita, saída da El, onde, confirmando, da El Leda e após Leda, voa Bidev. O controle Salvador opera em 1-19, decimal 8. Aciona 5-4-1-5 no transponder, contexto. Autorizado Guarulhos no 340, decola na Dael, após Boa Leda e Bidel. Via para o Whisky 50, pelo 5-4-15-0-0. Confirmando Dael Leda, após Leda Bidev. Dael Leda, após Leda Bidev. Correto, 3895, quando produção e posicionamento, informa o gate? 02. 02. Salvador, gol 120, ponto espera. 1738, bom dia, taxi Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1738. 260, mantém o ponto de espera, por gentileza. Mantém, gol 1260. 4060, desça para 2000 pés via chegada Mari, ajuste 1014, aciona identificação. Via chegada Mari, 2000 pés. Ingressos via Juliette para o 03. Juliette via para o 03, 732. Zero, Lima tem capítulo 10. Lima tem gol 1-2-0. No 270, no solo de 2000, livre à direita, chama o solo, no 219. 219, obrigado, no 270. Paulo Salvador, o voo 1270 livrou? Bom dia, prossegue Alfa, reporta Anta Juliette, 1270. Alfa, reporta Anta Juliette, 1270, obrigado. Zero tem livre decolagem, pista no zero, vento 100 graus, são 09 nós. Aperto para decolar a Gol 1260. Paulo, você é o TAN 3191? Essa prega em Veracruz e Interlagos. Paulo, bom dia, Otan 3191. Não estou copiando, muito baixa a transmissão, confirme? Bom dia, Otan 3191, por gentileza, poderia confirmar qual a provável saída para o Galeão? Otan 3191, a saída para o Galeão seria da Euleda Bidev, porém a gente ainda não possui no sistema o plano, informa esse mal de calça fora? É o 00. Copiado 3191, já registramos aqui, assim que recebermos o plano iremos autorizar. Nossa, grata na sua escuta. Gol 1270, ingressa via Juliette até o 08. Juliette 08, gol 1270. Zero decolado aos 29. Chama agora o controle 109.8, bom voo. 109.8, obrigado. Alpha Echo Fox, call now Recife Center, 1-2-5-4-5-10-8-1-2-6-8-5. 1-2-5-4-1-2-6-8-5, Alpha Echo Fox, Gol 1-2-6-0, controle. November Alpha, bom dia, voo local, informe intenções. Contato rodando decolagem, submantenho 390 conforme autorizado. Livre atenção 390, 260. Roger, até 20 milhas, copiado. Voo local está autorizado para sobrevoo no corredor forte a 1 mil pés. Decola 1-7, curva esquerda, corredor forte, controle opera em 1-9, decima 8, aciona 0-1-3-7 no transponder cotejo. Copiado, Índio November ao funcionamento táxi decolado, chama a torre agora, frequência 199, decimal 6. Devo copiar, até entrar em contato, poderia confirmar? Taxi, eu vou 4207, 3 horas e 45 minutos, dia, 94 na bola, do Terra Campeão. Um copiou o PLB? 94. Ok, 500 pés, confirme. Pessoas a bordo. 207. E abate o Índia, e braço, Terra Campeão, 4207. Então o senhor está na linha litoral, o senhor vai manter 500 pés de condições visuais, de ajuste meio 14, irá formar ingressando no corredor Caixa Pregos ou a 40 milhas de Salvador. Ah, o senhor já está, o senhor já passou outra vez de Veracruz, confere? Está na Ilha Itaparica, está autorizado a prosseguir para o corredor Axé e irá informar através do farol da barra, Charlie Lima Alfa. Sim, sim, é Lima Charlie Alfa. Azul 4207, autorizado a linha de decolar piscina 0, vento 120 graus com 11 nós. Controle Salvador, Azul 4060 estabilizado no ILS. Azul 4060, 3 mil marcador externo, completo final, chame TOI, 1-8, decima 6-12. 2-6-12, obrigado, até. 1-2-6-0, passa. confere, chame centro 12545, alterna 12625. Salvador, muito bom dia, o FGF 5728, ciente da informação Kilo. Objeto 5728, acionando identificação, chegada a Mari, desça para 050, ajuste altímetro 10114. Está autorizado a posição ITAP. Ok, ao 050, direto posição ITAP, ajustado 10114. E o Indy November Alpha, reporte no ponto de espera, taxi Alpha. Alfa Vitor Juliette, copiado voo local, confirmando intenções? Azul 4060, tem pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus com 12 nós. Positivo, livre pouso, tá 10 para Azul 4060. Azul 4207, decolador 37, chama o controle, 198, bom voo. 198, bom dia. Correto, quando pronto, chame a torre no 86 para acionamento táxi e decolagem. Gente, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, faz o dial. 360 em ascensão, azul 4207. Matango, Oscar, Golf, Serra, prossiga. 86-19-8, padrão 0123, Quebec, já. Oscar Golf Serra, 1500 pés, condições visuais. Ajuste altímetro 10114. Sou, está quantas milhas, Salvador? 36. Ciente. Corredor Caixa Pés, não recebo, não tenho contato radar para a aeronave. Kilo Quebec Serra, confirmando? No pronto para o táxi. O objeto 5728, da presente voo Iduna. Da presente Iduna, 5728. Vic Juliette, Pátio 4, reporte quando pronto para táxi. Bom dia, Azul 4060. Afirmativo, 41 ao sol, 121 decimal 9. Salvador, bom dia, Azul 4060. Bom dia, Azul 4060. Táxi autorizado via Alfa Juliette. O pátio principal, portão de número 9. Alfa Juliette, número 9. Chame torre em Salvador na frequência 118.62 para o ingresso no circuito de tráfego. 118.62, você vai chegar, Alfa, obrigado. Nada. Torre em Salvador, bom dia, Papa Romeu, Lima Charlie Alfa. O Lima Charlie Alfa confirma a intenção de pouso. A pista 11 é 10, Vicente, após o pouso, é o pátio 3? Positivo, pátio 3. Afirmativo, dá livre presente. A intenção é cabeceiro 1-0 ou pouso direto no pátio 3? Cabeceiro 1-0. Vicente, então dá presente uma curva pela esquerda para interceptar a final da pista 10. Não temos tráfego agora para reportar na final da pista 1-0. Reporte na final. Dá 1-0, baixar travado, o vento 5 com 10, o altímetro 1-0 no 4. Lima Charlie Alfa. Ok, chamada na final, Lima Charlie Alfa.